9085. Normativo, livre pouso, pista no 0, 0040, grosso com 059. 7, 9085. 359, torre 18,6, tem uma pouso. 0, bom dia. Trip 5217, está livre a final ILS, deixa para 2000 e forma estabilizada. 2000, forma estabilizada em ILS, 5217, está livre. Salvador, bom dia, está 3859, está estabilizada, que foi baixado, está lá. 3859, continue a sua aproximação, cheque trem de pouso, aguarde pista livre. Trem de pouso baixado e travado, aguardando. Para a secundária é 12685. 10285, salve, pede mais. 1905, sala XVEB, livre pela direita, chame solo 1211. 211. 059, autorizado pouso, pistão no 0, vento 050 graus com 059, que legal no 0, 1 no 5. 0 no 5, pouso autorizado no 0, tá 3859. Três 179, estamos em Recife agora, na frequência 1260 e alternado 1288, tem um bom voo. 260, 288, tá 3179, bom dia. Mike Echo Delta, prossiga. Eco Delta, 02 a bordo, no meu pé, voa de Paratapuã, informa a resistida Mike Echo Delta, o ajuste 1095. Né, 62 Luna, autorizado a LAID decolar pista no zero, vento 060 graus com 05 mais que NH, 10 no 5. Bom dia, Delta 3304, desça para o nível 1960, a chegada a ponte, aguarde ultrapassagem de tráfego à sua esquerda para prosseguir na descida. Bom dia, Web 5826, identifique, chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Completa a final de leste, torre 18,6, tem um bom posto. Completa, 102,6, muito obrigado, 352,97, estabilizado. Web 5826, o senhor recebeu a informação do TAPC? Web 5826, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Chegada Mari, quanto vai estar no seu autorizado para o WhatsApp? Seu controle, o Xané 6211, decolado da El. Completo o radar. Plan 3304, o tráfego já foi esperado, desça para 2000, o ajuste no 0 no 5 e forma estabilizado na final. Oceané 6211, contato radar, suba para o nível 360, autorizado para o Leda. Leda, agradeço, sobe 360 direto. 6211. Aí que é com o Delta, chame torre 186, tem um bom ponto. Para final de LS, estação vetor, curva esquerda na proa 210, limitado para o localizador. A transferência de seu tráfego, pelo seguinte motivo, o senhor poderia nos ajudar aqui, estou com uma estagiária aqui na posição e ela vai lhe dar umas instruções só para o senhor entrar num circuito aqui de tráfego, eu vou instruí-la. Vai ver uma pequena diferença, mas isso serviria como instrução aqui, a gente está tendo pouco movimento, gostaria de passar umas orientações para ela, é possível? Essa noite. Está orientando ela e ela vai estar lhe instruindo uma entrada diferente aqui no circuito para ela conhecer um pouquinho. Eu já falei, mas não tive a oportunidade dela presenciar vendo, entendeu? Divirgente Juliette. E vê se não responde para o táxi. Papá Mike Eco Delta, reforce na perna contra o vento da pista 1 no vento. Prossiga. Pista 1 no 0 no 5. Chico 217, chame só na frequência 1211. 213, a tosse. Bom dia, Azul 4039. Aqui é a Codelta, após ingresso na perna contra o vento, curva à esquerda, primeiro terço da aeródromo. Na perna do vento, dá 1-0. Redução para 2109. 310-3000, F5 no meio. Oxenemia 2111, chame receita agora na frequência 1251 e alterna 1-3325. Chamando a receita agora, bom dia, senhor. Bom dia. 3-0, positivo. Aqui é a torre, chame solo para autorização, frequência 1211. 1211, ok, senhor. Agora está autorizado ingresso na perna do vento 17, chame para girar base. Mike Eco Delta. Camara para girar base, 17, Eco Delta. Delta, autorizado ingresso na sinal, chame 3 milhas para 97. autorizado pouso da pista 17, vento 070 graus, 05 nós, reposto no solo controlado. Autorizado 3304, para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 160, informe estabilizado. Queda 160, informe estabilizado 3304. Web 5826, está autorizado descida para 2000 pés, informe estabilizando o localizador, vai seguir 2320 da TAM. Sim, comandante, estamos ligados no localizador Web 5826. Solo aos 46, autorizado ingresso no pátio 4, repórter ligando o pista. O instrutor agradece a colaboração. Vitor e Juliette, atento para a Coreata ingressando, utilizado o táxi, reporte para ingresso na pista 17. Na 3304, completa a aproximação, chame torre, frequência 18.6, tem uma bota. 18.6. Salvador, bom dia, 3304, autorizado, vai ser gravado. 3304, autorizado pouso, pista 10, vento 080 graus, com 07 nós, quem negar 105. Pouso autorizado, capteira 10-3304. Corte 26, completa final, torre 18.6, tem uma bota. Aero 5826, continua sua confirmação, aguarde pista livre, cheque também de pouso. Acerta na parte, Sereno. Então, direto, prezado em gasão 7, reporte pronto. No solo aos 50, em pela direita, chão e solo frequência 1211. Web 5826, autorizado pouso pistão no 0, vento 090 graus e 09 nós. Kenigal no 0 no 5. Sente livre pouso, quer ser a 10 F5826. Mantenha a posição. Juliette, mantenha a posição. Autorizado para o de pompe. Autorizado olhar e manter. Vitor e Juliette, autorizado decolagem, pista no 7, vento no 00 graus com 09 nós. Bom dia, até 3732, identifique, chega da Mari, desça para o nível 050. Liberou a pista, o objeto 5226. O 5226, no solo, 52, chame solo frequência 121. 663, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 00 graus com 099. Vitor e Juliette, decolado ao 53, chame controle, 1 no 9 decimal 35. 1 no 9 35, Juliette. Controle de Salvador, passando Vitorino de Juliette, de coluna 5. Bom dia, Vitorino de Juliette, 1 mil pés, corredor Axé, informe no farol da barra. 1 mil pés Axé, informe na farol da barra, Vitorino de Juliette. Decolado ao 154, chame controle de frequência 119.35. 1935, 3663. Salvador, Salvador, cordial, este é o Delta 3663. Bom dia, Delta 3663, contato radar. Vou para o nível 340, sair da Arbor. Na Arbor, sobe a 340, 3663. Agora eu vou 923 na Índia, próxima ponte para a Bandeira. 23, a Belém, Mati. Belém, Mati, 90, vou 923. Autorizado, Prod, pelo 3663, Salvador. Autorizado, Telefon. Bona, Telefon, 3663. Delta 3732 é o número 2 para a aproximação. Reduza para 2209. 2209. Pode para o táxi em Anabimberá. 23, autorizado a decolagem, pistão 0, vento 1100 graus com 09 nós. Ou 93, 10, autorizado a decolagem. Anabimberá, autorizado o táxi, reporte para ingresso 97. Se considere a redução de velocidade, só tem condições de curvar à direita já? 3732, agora tem condições de voar direto para o estado. Voe direto do Nautan 3732, descida para 2000 pés, está autorizado ao final de leste, desconsiderando a instrução anterior da redução de velocidade.